casa, a gente tá em casa hoje. Aqui no Espaço Premier. Logo após o Rafael Cassiano. Bora começar. E hoje eu tô em casa. Ele está de volta. O F10 voltou, seguidores. O F10 do Búfalo do Marajó. Bora começar desse jeito, tá bom? Suas emoções, porque o show vai começar. E agora? Este é o Cowboy DJ Fábio, o F10 do Pará. Vamos, Baquinha! Agora mais experiente, mais corajoso e pronto pra dominar o animal. Ele chega fazendo a ruaça nos campos Marajoara. Então aperta o play F10, manda ver. Vamos lá, Cowboy Fábio, arrepia e manda ver. Hoje eu tô em casa! Quem é que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem é que tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Quem é do Tauá, joga a mãozinha pro alto, faz o chifrinho. Joga a mãozinha, quem gosta do búfalo, faz o chifrinho. Faz o chifrinho! Bora, Sasaki! Vai curtir esse carnaval solteiro, põe a mãozinha pra cima. E agora, vai! Quem não vai trair nesse carnaval, joga pro alto! Joga, joga, joga! Agora! Criando tendências no Pará. DJ Fábio. Quem sabe canta? Deixa a mãozinha pra cima quem tá feliz. Deixa a mãozinha pra cima quem é sincero. Deixa a mãozinha pra cima quem é sincero. Quem gosta do búfalo, joga a mãozinha pro alto. Joga pro alto. Quem não vai trair nesse carnaval, põe a mãozinha direita pra cima. Joga a mãozinha direita, faz o chifrinho. Faz o chifrinho. Balança pro lado. Pro outro. Pro lado e pro outro. Bora, Dieguinho. Mais pólvora. Agora. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, só quem é sincero. Joga, joga, joga, joga. Mas ela quer. Ela tá no búfalo vestida de supreme. Ela treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Eu sento e me acabo. Alô, Tauá, estamos na área. Joga pra cima, bate na palminha e bate, bora Juninho! DJ Fábio! Tô em casa! Agora! É! Sempre! Eu vou deixar você partir. Bem alto, bem alto! Quem sabe canta? O que me fez sofrer? E aí, DJ Valboy! Meu parceiro Marley e o Rui aqui no Búfalo! O Búfalo! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Tu tá com quem, Ted? 10. E aí, motora? 10. Eu era o 10 do Tauá, meu. 10, 10. Aqui está ele. Hugo da grande família, bora, Hugo! A Sandrinha tá aqui com a gente. Juninho e Amada tá no meu som. Onde tu tá? Ao lado esquerdo. Valeu, meu! Amor, eu sei que eu falhei bem. Ele é aquele pressão, sempre. Amor, eu sei. Juninho deu sonido. Tu sabe que é nós. Vamos tentar conversar. Bora, Richelle! Tentar conversar. E agora? Tentar nos reconciliar. O motora Jango tá por ali? Me amo tanto. Tá de boa. Custa tanto. É um olho lá e outro cara, né, motora? Sente, sente. Que chorrão, salve, vai. Se tu ainda me ama. Ama ou não ama? Ama, ama. Ama. Mas, se tu ainda me ama. Quem sabe canta agora? Eu só te peço. Só mais uma chance. Deixa eu ver a presença dos nossos seguidores. A diretoria que veio direto de Belém do Pará. Frank Dagzista, a primeiríssima dama Tainá. Batayane e o seu grande amor Rodrigo da Serrada. Tá com a gente. Ao lado direito. Bora, motora! Bora, motora! Vai, vai, vai, vai! Chama a novinha pra cá. Chama a mulher pra cá. Chama a novinha, chama a novinha, chama DJ Val. Chama a novinha pra cá. 3, 2, 1. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Ei, Fábio, ei, Fábio. Olá, Fábio. Agora, Cheguinho. Ali, Fábio. Essa é da época do Tauá, meu, lá do X8. Eu e você, e as suas amigas, no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Chama, chama, chama, chama, chama, chama. Fica garota, quem é que tá solteiro, põe a mãozinha pro alto, vai. Tu já sabe qual é. Dia 20 de abril lá em São Caetano. O Búfalo. Bora, vai. Vamos pra cá. Alô, Seguinho. E sabe que canta, canta. Infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crê. Vai, vai, vai. Senta, senta. Senta. Fábio. O Dal da 160, Carlinho do Tony, o Anderson do Passinho 100%. Bate a saudade, um desespero não dá mais. Segura, te segura, meu. Um abraço pra Evelyn Paiva. Está no berço hoje. Olha meu parceiro. Galera que veio lá do meu parceiro Belo. Arena Baixinha da Fazenda, valeu! Olha aí, teste de pressão! Rodrigo, bora Frank, bora Tainá, Tayane e a Lorília. Quem sabe canta, canta, canta. Quem é sincero de verdade, põe a mãozinha pra cima. As mulheres sinceras, põe a mãozinha pra cima. Não vai meter chifre nesse carnaval. Joga essa mãozinha e joga essa mãozinha. Joga, joga, joga. E Dino Gazel, rei dos caramelos, velha guarda, tá ali. Alô, Dino, um abraço aqui no Fábio. Valeu, meu. Você partiu, meu coração. Juninho Amada tá no mesmo. Todos não quero mais, não servia pra você. Olha o Bangu, Frank. Não ia andar. Agora Naldo disse, Fábio, eu quero pressão. Bora, Naldo! É até 5 da manhã, te vira. E agora? Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo. Bora, Richelle! Cadê o churrão? Poderosa super bis, divisei. Dia 20 de abril lá em São Caetano. O Búfalo. É? O Búfalo. É outra cidade que tá no meu coração. bora detonando o DJ Fábio. Bora Totozinho, bora Totozinho, bora Totozinho, vai Totozinho, vai Totozinho, vai Totozinho. Bora pra cima. Vai garoto. Vai que tá valendo. Imaginando nós dois e não cumpre sua promessa, baby. O motora Diego tá falando nessa aqui, ó. Só pra te ver e não vai mais fugir. Porque eu me deseja. Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. Que ela quer lutar hoje? Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ. Vai, Cris de Nascimento. Eu tô dizendo que te amo. Com esse teu olhar que me leva ao espaço. Não quero devagar, eu quero acelerar. Que acelerado, né? Quero enlouquecer. Daqui a pouquinho. Fazendo amor com você, DJ Fábio. DJ que manda no meu coração, DJ Fábio, por você ter com a razão, eu quero enlouquecer. Bora! Quando falo com você, joga pra cima e bate na palminha. E bate na palminha. Quem é do clube do Remo? Põe a mãozinha pra cima. Quem é do Leão? Joga. Mil grau. E tá. Mil grau. O calor aumentou. O calor aumentou. O calor aumentou. Rodrigo, o calor aumentou então. É muito rock. Rock. É muito rock, Frank. Rock, toda noite é uma malandra, dos menor da onça, corre, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, é muito, o DJ do baile vai te, DJ Fábio, só sei dizer uma coisa, DJ Val, fita, alô, Melri, é motora, Diego, pega a chave e mete ficha. Vai, Juninho e Amada! E joga essa mãozinha, joga! 3, 2, 1, vai! Joga a mãozinha pra cima e grita! Vai! Bora, algo da grande família, te lembra, meu! Falou, Sabão! Lorino, Cravinho, Júlio Vidal, da G12, valeu! O som ao lado é o sonido. Tá de pressão, tá todo mundo ao lado esquerdo. Bora, Juninho Amada, produzir uma pra mim. Eu faço tudo pra te ter. Tá 0-0 aqui ainda. Distância eu vou te ver. Porque Jair do gol, safadão. E abre mesmo a dama, Francis. Pode crer. Agora é diferente, tudo mudou. Tua mãe confiou. E o teu pai? Karine, as diretoras do bloco da calçada com a G. Sou teu amado, teu nome. Quem sabe solta a voz, vai! Menino apaixonado, por isso eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse é tipo assim, Gris. Esse F10 é pra casar. Eu vou me DJ Fábio. Um abraço pra você. Também vai falar. Yes. Aqui está ele. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. E DJ Val, a parada aqui no Búfalo é mais ou menos assim, ó. O que que tu tem, Frank? Fala. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem cicatriz. E passagem? Passagem na cadeia, tatuagem cicatriz. Passagem na cadeia, tatuagem cicatriz. Passagem na cadeia. É tatuagem cicatriz, lá vai! Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima botando fuzil. Meu parceiro de Marcelinha, a família dos filhos tá me doidando. O Everton Prime, essa paixão. Ele é o Zico Fred. Falei pra ele, mano, isso não é... Chorrão Saúde e o seu grande amor. Esse casal jamais se larga, né, Chorrão? Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida e estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Isso é cara de Castanhal. Sendo muito relembrou da sua infância. Quer ver? O dia de humildade, o Mauro Rocinião. Quem vai ter mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha. Aquele uísque de domingo. Aquele velho uísque falsificado em 30... É no Caribe. Turini. Conhece. Vai seguindo! Tu tá aonde? Eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão. Joga pra cima, faz o chifrinho e joga pra cima, pra cima. Bora, bora, 3, 2, 1. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase. Segura, segura. Onde é que você tá? Bola, segue me bicha, ficha! Miriam! Alô, Marleia, valeu! Agora! A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. DJ Fábio. Tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é. Já vi! Alô, Belly! Foi minha, a culpa foi do DJ. E tava tocando aí, já tu é rock doido. É cocada boa, não é? É cocada. Aí já não é comigo. É cocada boa, não é? É cocada. Eu não sei de nada. Como é que tá? Divini, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crê. Balão midinho, vai! Senta, senta, senta, senta. Tá comendo chicolé. Tu tá comendo, é Iago! Tá comendo chicolé, chicolé é muito bom. DJ Lohan que tá tocando. Tô comendo chicolé. Ela quer dar, mas ela quer, mas ela quer. Alô, João Claudio Rossi, Jaci, Daniele. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho. E ela quer, meu. O Búfalo. Então vou ter que levar. O Búfalo. Na minha cara. Então vou ter que levar. Alô, meu. DJ Lohan que tá tocando. Olha a Dani Lima, tá aqui com a gente. Um abraço, um beijão pra ti, viu, Dani? A Dani veio hoje. Toma. Planejou um assalto pelo, planejou um assalto foda, mas valioso piorou. O Daniel e a Morena, o Theo, as forças da Ilson, pra no barreiro do Pira. Isso aqui com a gente. É o seu coisa de xoxota tropa, é o seu coisa de xoxota nossa tropa, é o seu coisa de xoxota nossa tropa. Chama, chama, chama, chama, chama. Vai choca, vai choca, choca. E chama, chama, chama. Vai choca, vai choca, choca, vai choca, vai choca, choca, vai choca, vai choca, choca. Então toca pistola e toca o veado. É DJ Mel, é DJ Lohan. Meu parceiro o Thiaguinho? Cadê o Thiaguinho? Tá aí? Thiaguinho do Barão Vermelho, já segue pra gente com a gente. Nosso grande amigo Gleison está aqui firme e forte. Essa galera que realmente está sempre do nosso lado. Bora, Thiaguinho, chega junto pra cá. Vem te embora, Thiaguinho. Mas ela quer. DJ Lohan que tá tocando. Bora fazer o seguinte. Novidade nova. F10 do Búfalo do Marajó. Quem é seguindo? 10 10 10. Calma, bebê, eu não quero compromisso. E agora vai, vai, relíquia. Vamos, Gleison. Só o que ela tá dizendo. Bora. A culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na bebê. Hoje eu vou dar-lhe assim, ó. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Hoje eu vou dar-lhe assim, por quê? DJ Fábio, esse não a padrinha. Toma, toma, toma! Comigo é assim, Frank! Fala, seguindo e sua esposa lá de Caru! Tá aqui presente com a gente, valeu! Exclusivo! Bora! Vai, vai, vai, Tauá! Hoje eu tô em casa. Agora. Sempre. Smoke. Vai começar a sacanagem. Vem. E aí, Ted? Ela tá toda assanhada pra jogar tcheca na vara. O F10 tá na área. 10. Ela tá toda assanhada pra jogar. 10. O DJ Fábio tá na área. Fábio. Tá na área. Vai, vai, vai, meu! Eita novinha danada pra jogar esse bumbum. E aí? Tá, tá, tá, tá, tá, tum, tum. E também no movimento no swing do. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tum, tum. Eita novinha danada pra jogar esse bumbum. Tá, tá, tá, tá, tum, tum. E também no movimento do swing. Rodrigo, Helder, o Breno e a família! Gato louco! Coloquei no Thiago, professor Antônio, Matheus Vanderlei, Paulo Ricardo. Valeu! Ele quer não me abandona, viu? Thiaguinho! Tu sabe que é nóis. Vem, treme, treme. Sua primeira dama, sua mãe aqui no Bull falou! Relaxa, e a Micila novamente. Hitmaker, sapa que me mostra se poder. É devagar, não te empolga. Vai novinha, bota pra ferver. Eu fiz esse funk pra você. Vai. Mostra o que tu gosta de fazer. Bota essa bunda pra bater, pra bater, bate com pressão. Bota essa bunda pra descer. E bate, vai! Bunda, bota essa bunda pra. Bate, bate com pressão, bota essa bunda pra. Qualquer coisa, motora, pode dar, né? Carai, carai, carai. Sente esse grave, eu quero ver jogar, vem com vontade. Qualquer coisa, motora. Ai, ai, sabe, mas vai acelerar. E aí? Sério? Cadê? Cansou? Acelerou já? É assim comigo, ó. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigode infinito, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim, então vem qualquer viu, crente. Senta, senta, senta, senta, senta. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E só quem é sincero, quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha. Joga essa mãozinha, joga, joga, joga, vai! Vai, droga! Juninho amada do quero nem saber. Baile da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que. Tá 0-0, viu, Chirinho? Vou já puxar uma. Amigo, profissão. Tu sabe que é nóis. Que nasce o ritmo é assim. Tiaguinho e Amano. Baile da Gaiola. Quem sabe canta? E rapaz, eu te vejo no baile e já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada. E sabe canta, vai. Vira cá. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Segunda-feira, Colares, tem o Fábio. Ele, o F10. Lá em Colares, só gente. Deixa comigo que é aquele, aquele rapidinho. Tu sabe que é nóis. Bora, vai, vai, vai, vai. Hoje no baile da Penha, o que vai rolar? Só puta... Hugo da Grande Família, primeiro de Madama Mira, por ali, valeu. Cadê o Sabão? O Sabão jogava comigo na seleção do Tauá de Futsal. É por isso que eu sou... 10, 10. Fica de marola. Senta do jeitinho que o Dez gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. E toma! Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. E fica aí, motora! Senta pro chefinho do jeitinho que ele... Minha diretoria tá aqui no lado direito. Vai voltar depois das horas. Olha o grande goleiro Nilson, velha guarda, italiano Nilson. Toma, toma, toma. Esse pegava muito gol do DJ Fábio. Quem vai pro carnaval de Vigia, põe a mãozinha pra cima. Quem vai pro carnaval de Curuçá, põe a mãozinha pra cima. Quem vai curtir o carnaval do Tauá, põe a mãozinha pra cima. Quem é tauense com muito orgulho, põe a mãozinha pra cima. Joga pro alto! Hoje eu tô em casa. Ele está de volta. Caralho, deixo você louca de vontade pra transar. Eu e Dieguinho. O cara de safado, bandido, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa. Já me mordi daqui a pouco é lá no Ford K. Carro que você... Toma! Dentro do carro... Bora, meu secretário Gleison! O Búfalo no aniversário do Tauá! O Búfalo do Marajó! Deixa comigo! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. E agora? Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Quem é do Clube do Remo, põe a mãozinha pra cima! Quem é do Paixão, joga pro alto! Quem não tem hora, joga, joga! Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapá na tira. Vai, vai, perereca. Vai, vem! O André e o Sincero, o Lanzinho mal falado. Bora! Vai, vai, perereca. Vem, vem, perereca. Vai, vai, perereca. Vai, vai, cadela. Foi preta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Gente, o mototáxi é como eu estive doidando no Búfalo. Toma, pai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, pai. Toma, toma, toma, toma. Falou, Richelle. Tu sabe que é nóis. Agora. Vai, vai. Vai, diretoria. Daqui a pouco nesse CD lá na casa do Ted Pressão até de manhã. Primeiramente. Segundamente. E terceiramente. A primeiramente, a segundamente, imagine a terceira. Quem é corintiano, põe a mãozinha pra cima. Quem é palmeirense, joga a mãozinha pro alto. Quem é flamenguista, joga a mãozinha pra cima. Sabe. Bora, Marley! Parado no bailão. Falou, Sandrinha! E agora? O Daniel Sul de Aurora do Pará, isso aqui com a gente. Olha pra você que quer curtir o carnaval do Búfalo. Daqui a pouco nós vamos estar lá no Amapá, no Maranhão. Domingo no Caribe Show. Segunda-feira, Sargento Rubens. Ela no Porto de Marés. Terça-feira, no Bloco dos Invictos, na Guanabara. Vai na quarta-feira de cinzas. Nós vamos até o Bloco do Alho, lá em Marituba. Sábado, dia 9, Santa Isabel. Domingo, dia 10, no Caribe. E o mês de maio todinho no Marajó. Santarém. O Macapá, meu irmão! Pai. Só sei que é 30 dias no mar. Pai. Tu é doido? Vai, vai, Juninho e Amada. Para medir com calma. Cadê o DJ Valdo Premier, rapaz? Cadê? Para, Juninho. Olha o tio Gojoba, tá aqui. Descontrolada, ela mexe sua cintura e joga pam, pam, pam, pam, pam, pam. O resto daqui a pouco já sabe. Bora nessa, meu animal! Vocês estão diante da maior sofisticação no mundo das aparelhagens. O Búfalo do Marajó. A maior e melhor estrutura de som do momento. Quem não deu, ela conseguiu em casa, põe a mãozinha pro alto! Joga pra cima, joga! Quem nunca meteu o chifre, põe a mãozinha pra cima! Quem nunca traiu como o DJ Fábio, põe a mãozinha, vai! Do Samuel, o Aldevan, o Marcelo Martins, a Helena Júnior, toda a equipe. Prisa! Bora! E doida! Juninho, sol da maior valor! Para Frank! Quem é da paz, joga a mãozinha pra cima. Quem acredita em Deus, joga a mãozinha pra cima. Quem é filho de Deus, joga a mãozinha pra cima. Quem vai curtir esse carnaval na paz, sem confusão nenhuma, sem briga nenhuma. Só quem vai curtir esse carnaval na paz, joga a mãozinha pra cima. Deixa a mãozinha pra cima. Pra ficar bem bonito, vai. Deixa a mãozinha pra cima. Dá os ginásios, os nossos movies aí, vaquinha! Bora transformar o espaço primeiro em uma boate! Agora! E sai do chão, e sai do chão, do chão! DJ Fábio no Tauá. Lá vai, Relíquia. DJ Fábio. Ei, revolucionário, audacioso e colossal animal marajoara, numa linguagem totalmente impactante. Isto é revolução. Alô? Alô, diretoria! Meu amigo Dieguinho tá por ali, bora, Dieguinho! E aí, baby? Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Bora sair pra tomar uma. Segue de gosta. As mágoas e depois se embriagar. Eu só sei que mamãe disse hoje. Ah, sei lá. Uma suíte para poder relaxar. Cama redonda para poder namorar. Porque essa noite vai ser boa. Hugo da grande família. Vai, Hugo! É o Gaguinho que tá aí, Hugo? O Alan que é velha guarda no tempo dos 18 horas. Quando o DJ Fábio tocava no X8, Lucionzão Premier, meu parceiro Denison, ele que por sinal foi campeão de futebol, aliás, de futsal ao lado do DJ Fábio aqui no Tauá, viu? É por isso que eu carrego esse nome. 10, o F10 voltou. Tô no Tauá hoje. Já era. Coragem. Tô te falando, Rodrigo. Essa é da Japinha de Belém. Olha aí, Michinho. Eu. E aí, Ted? Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Ufalo. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou pra... Remocharque do Kumaru. É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém mais se você... Pedeguel, meu. Bora, Marlene. Dormi de conchinha. Meu grande amigo Denis. Festa. Me... Amigo de faculdade do Inácio Moura, tá ali. Tudo juntos, os contatinhos já era. Pela rua de trás que o diga. Mas quem me dera, eu tô curvando. Mas se você vier, meu coração te espera. Mandrei Paulinho da produção do Barão Vermelho. Se vier, meu coração te espera. Vai! Mas a Felipe, a fenomenal. Desse jeitinho. Anda aí, Playboy. Cadê o Valta aí? Esse moleque tem moral. Tu sabe que é nóis. E aí? Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é vai. Não gosto de falar muito, não. Chega fácil. Eu mostro pra você. E a... DJ Fábio, esse não a padrinha. E eu vou beijar no seu pescoço devagar. Menina corajoso. Ela fica baba quando termina novinha. Deixa, vai! E deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sonho. Olha o meu parceiro Reni, que é Thali. Tu tá ligado aqui, tu pode ser só minha. O Búfalo, agora o Búfalo. Deixa eu sentir o teu sabor. E deixa o Ninho que tá de volta no Barão Vermelho. Valeu, Juninho. Tá onde? Do lado esquerdo. Fazer o seguinte, bora! Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer. Alô, DJ Fábio! Fala, garotão! Tudo pronto? Já! Então sacode essa galera! Bora tocar um forró que a gente tá no Tauá! Olha o swing do GD. Esse aqui é o hino do meu sogro. Ele vive no Tinder. Mas ela veio me xingando e xingando. Sasaki show, bora! Dando quem é essa perua aí? Mas peraí. Mas peraí, você não paga as minhas contas. Já não é da sua conta, o que é que eu tô falando? Quem sabe vai cantar. Mas mesmo assim, bora, Soraya. O nome dela é... Eu encontrei a... Tem 70 anos. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é... Eu encontrei ela. Essas paradas que ela faz que é o problema, né, Dieguinho? Passo com você. E daqui a pouquinho lá no Amapá do Maranhão. Domingo no Caribe Show. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco. fico perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Cadê o Gleison? Tá por aí, tá? Aí você fala, churrão. Anderson! É sua conta, o Dalva 660, o Carlitão, o Tonião, o Thiaguinho do Barão, o Anderson do Pacífico. Era o Conserva, né? O nome dela é Jennifer. Vai, Jennifer! Eu encontrei ela no dia. Cadê o Charles? Tá aí? Não é minha namorada. Mas poderia. Diretoria! O Brasil canta, graças a Deus. Aí o comando. Bora, meu DJ. DJ Fábio. Glória de São Miguel. Você morava no meu coração. E o tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser. E fazer o que der e vier. Na época que eu tocava no Tauá. Era mais ou menos assim, Ted. DJ Fábio. Esse é o jovem talentoso do Tauá. Você foi. Te liga. Na minha vida. A pior. DJ Fábio, simplesmente do Tauá. Olha aí, Juninho! Bora dançar! Minha cruzada de... Quero saber de nada hoje. O Búfalo do Marajó. Fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. E aí, Daiane? Se me esquece e some, se eu te ver de longe, eu viro a cara e finjo que não. Vai agora, vai. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você ou não. Tô conseguindo dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Vambora! Falando mal de você e eu. E eu? E você nunca soube. Sobe, não? Sim, eu aposto. Se ela bater o dedo, bora! Eu tô falando mal de você e yeah, e nunca você soube fazer. Yeah. Se mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, para ver se dá certo. Ela não vale o real. Eu adoro! Fala, Cheguinho! É do embaixador para o comandante, comandante, embaixador do Brasil. Estamos no Espaço Premier hoje aqui no Tauá. E se eu não tocasse essa música, eu não tava na minha casa, que é Tauá. Essa é do Premier. Moral pra quem dá moral. DJ Val. Tu sabe que é nóis. Não vai chorar, não vai chorar. DJ Fábio, esse não há padrinha. Na época, boy. São situações humanas. Em casa, hoje, Maquina. Os momentos de nós dois. Dia 20 lá em São Caetano. O Búfalo do Marajó. Em cima do meu parceiro Raul, desse moleque goné. Encontrar uma razão. E agora? Hoje, como sempre. Bora ver. Estou pensando em ti. Dino Garcel, esse moleque é velha guarda. Alô, Dino. Haroldo Reis e Valpindo. Bora, Dieguinho. São contradições humanas. Sou feliz e sou tão triste. Yeah. As lembranças de nós dois. A saudade ainda existe. Fábio, Val e Antônio na época. Estou com o Sonzão Premier. A força demolidora do Tauá. Bolacha, bolacha. DJ Antônio toca pra gente se amar. Para, Frank. Hoje a noite está tão linda, vem pra mim. E como um sonho bom que nunca terá fim. Estou pensando em ti. Oi, oh, yeah. Estou com o Premier. Cine Abril, se mandamos isso aqui com a gente. No download! Aí! Aí, DJ Fábio! DJ Fábio, o carisma, a disciplina e o profissionalismo que conquistou você. Para dançar, tá lá! Pega o periquitinho, dança coladinho, tu não! Banda 007. Tô louco, vai! Sou novo pra viver com você, uma história de amor. Para Hugo! Sou novo pra ficar. Vamos amanhecer hoje lá no Chiteua. Seu calor. Ainda existe o Chiteua? Preciso experiência. Tenho medo da dor. Bora, Rigeli. Chorar, chorar não vou. Relíquia não me abandona, viu? E nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. E nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, minha perna. Falou, Clailson! Erlenzinho! Hoje eu tô em casa, eu cheguei! Gramática em português, geografia em inglês. Olha a nora do Cadu ali, ó. Não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Bora, Frank! Frank da Guizista, a primeira dama tá ainda. A Lourinha, daqui a pouco eu vou gravar, viu? O amigo da Sarrada e a Tayã. Bora! Se prepara, Jabira, que a gente vai lá dia 5. Ele vai cantar assim, ó. Tô há mais de 2 horas ensaiando. A Gustavo, desgraçado. Um abraço pra você. Esse é um bicho lindo. Uma dose pra mudar minha vida. Bora em você e a família desvitado aqui. Você tem pra ver. Cadê o Thiaguinho do Barão, rapaz? Cadê ele, Chorrão? Chorrão, salve! Falta, ia, ia, pra completar essa chamada. Quando o Motora liga pra Andressa, é assim, ó. Atende aí. O Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi. Você me chama de... Vai, Juninho amada! Atende aí. O Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi. Você me chama. Banda 007. Bora dançar, te liga, tá, Gê? Às vezes procuro entender. Oh, yeah! Por que você me faz sofrer? Sabe, canta. Desculpas já não curam mais um coração que vive a sofrer. Me esqueça, não ligue mais. O Everton Prime e Thiaguinho do Barão! Ela tá agora, Val. Não há distante, bem longe, que o grande amor que sempre se esconde. Ei, loucura. Não importa onde esteja, você não sai da minha. Bora, Nilson! Não entende nada, que o coração de alguém não sabe mais amar. Quem... E para 24, só saque show! A gente tá no Taó hoje. Na verdade, a gente assim, tá na sede do Premier. Hoje é espaço Premier. Na minha época, era a sede do Premier. Hoje é espaço, né? Espaço Premier. Aparelhagem, eu tive o prazer, o imenso carinho mesmo de fazer parte, que foi o Sãozão Premier, que muito ninguém tinha vontade de ir no show de tocar. E eu, claro, eu, Fábio, realizei esse sonho e toquei no Sãozão Premier. Hoje eu tô na sede do Premier, pra mim sempre vai ser. Tô aqui ao lado de Neival, que tocou comigo. Val, chega junto aqui. O espaço é todo teu, moleque. E aí, então, como é que é? É o som do búfalo aqui no Espaço Primeiro. E claro, faz a festa, faz a alegria, toma todas. Estamos na live, moleque. Aqui é um prazer muito grande. Tá no búfalo, do amigo Ted Pressão. Meu amigo Cartatá, um amigo Dalla Esporte, um amigo Anderson do Parceiro, do Thiaguinho do Barão Vermelho, sua primeira dama, pessoal do Barão Vermelho, pessoal da 007, pessoal do El Sonido, pessoal do Zímbalo, as aparelhagens faz a festa aqui no Tauá. E qual o Fábio tocou? Pessoal com a gente, pessoal do Barão, abraço vocês, pessoal do Barão. Te agradeço muito grande, abraço muito forte, toda a família Humildade. Olha aí o Juninho Show do Barão Vermelho. O Everton Prime com a gente aqui do nosso ladinho. Olha o carnaval, eu disse. Vamos pirar o cabeção, meu irmão. Pessoal que veio, é o seguinte. Olha o Motora Fábio. Como é o nome do teu Motora, Fábio? O Motora Diego, tá ali. O meu amigo Diegão. O nosso Motora do Fábio tá com a gente. Pessoal que veio também aqui, né, Fábio? Aqui no nosso ladinho. Nosso parceiro Frank, a primeira dama. Frank Sarrado, seu grande amor, Lourinha. Tá todo mundo. Tá todo mundo aqui. Detona DJ Fábio. Valeu pela moral, moleque. É o Negão. E vai dançando, vai curtindo, que o Fábio vai tocando. Falou do Edi. Ouça e respeite este nome, DJ Fábio. E eu fiquei apaixonado, fiquei alucinado. Segunda Colares, vai. Quando a vi pela primeira vez, é a mulher perfeita, eu tanto procurava e finalmente. Foi na carroça que eu achei essa peste aí. Curtindo a carroça da saudade. Falou do Marajó. Não largou, macho! Com os DJs Tom, Wellington, Fran... Bora, Tamiris! E o DJ Tubara... E aí? E ela toda tímida, me dando bola. E eu todo ansioso pra te chamar de meu amor. E agora? Então não perdi tempo e cheguei junto dela. Convidei para dançar. Rodrigo, ela... aonde foi? Foi em uma festa com a carroça da saudade. Que eu... Bora mexer com... O bagulho vai doidar agora! Foi curtindo com o Wellington, franjinha de... DJ Fábio. DJ Tubarão. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei... Finaliza aí, Sampaio! Foi curtindo com o Wellington, franjinha, DJ Tom e DJ Tubarão. E agora eu vou pra carroça da saudade com meu amor. A maior qualidade em CDs ao vivo do Estado. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.